Música nova, fina estampa. Ela arrumou as malas e disse que ia embora. Eu no meu canto olhando, já conheço essa conversa, já vi essa história. Sei que tá me testando. Oh, vem cá, mulher, sei bem o que tu quer. Eu vou te dar agora. Desfaz as malas. Desfaz as malas e fica. Depois do amor tô arranhado e cê tá cheia de mordida. Desfaz as malas e fica. O nosso amor é mais gostoso quando a gente briga. Desfaz as malas e fica. Depois do amor tô arranhado e cê tá cheia de mordida. É só replay, replay. A gente briga e faz amor. Te dar agora. Desfaz as malas e fica. O nosso amor é mais gostoso quando a gente briga. Desfaz as malas e fica. Depois do amor tô arranhado e cê tá cheia de mordida. Desfaz as malas e fica. O nosso amor é mais gostoso quando a gente briga. Desfaz as malas e fica. Depois do amor tô arranhado e cê tá cheia de mordida. É só replay, replay. A gente briga e faz amor mais uma vez. É só replay, replay. A gente briga e faz amor mais uma vez. É só replay, replay. A gente briga e faz amor mais uma vez. É só replay, replay. Briga e faz amor mais uma vez. Simbó LA Produções 73 99950 5040.